Sete board games são financiados todos os dias no Kickstarter. Simon e IDW anunciam board game de Dragon Ball Z. Just One e Wingspan, vencedores do Spieldejahr 2019. E a segunda edição de Pathfinder pela New Order é um sucesso absoluto. Sucesso. Sejam bem-vindos a mais uma edição, então, do podcast, né? Você que tá ouvindo a versão de áudio, você perdeu todo esse calor humano que você pode acompanhar a cada 15 dias no nosso canal no YouTube, tanto no Jogatina BG, e também no canal do YouTube do Tábula Quadrada, onde o Renato e eu, a gente faz essa gravação ao vivo com a colaboração do pessoal, comentando tudo mais, né, Renato? Exatamente, perderam os nossos novos cortes de cabelo. Sim, recentemente. Sim, agora aí, cortamos juntos, né? Todo mundo caiu o cabelo aí. Saiu o nosso consórcio de corte de cabelo. Exatamente, né? Fomos contemplados, né, que é a palavra do consórcio. Mas pra galera que não sabe, né, esse é o podcast que a gente faz a cada 15 dias, comentando as principais notícias do mercado nacional, mercado internacional e também... de outros planetas. E também de outros planetas. Renato, convide o pessoal aí pra ouvir o Meeple Vortex. Rapaz do céu, é um programa que é uma maravilha. É, não é porque eu participo e você participa, não. Sim. Mas é feito de pessoas aí muito legais, muito bacanas. E é uma iniciativa que busca reunir aí alguns canais, né? Então, no caso, o Jogatina BG, Tábula Quadrada, Deathmatch, que nós falamos aí sobre temas relacionados ao mercado board game. Nós comentamos um jogo a cada programa, nós também falamos o que jogamos, o que achamos dos jogos, dos principais jogos que jogamos. Sim. Então é um formato diferente aí do que você talvez esteja acostumado, e tem aí esses talentos para serem maravilhosos, choque de cultura do... Sim, board game. Exatamente, e nessa segundo episódio a gente falou sobre o queridíssimo, maravilhoso Root, né? Pelo menos um dos meus favoritos do ano, né? Falamos sobre como são os tratados board games da mídia, e então vai tá linkada na descrição pra você ouvir aí no futuro, né? Se você já assina o feed do Jogatina BG, é só procurar lá o Meeple Vortex número 2 e pro início lá do mês de agosto, né? Lá do mês, né? Na verdade, daqui a pouco, daqui na esquina, né? Semana que vem já. Sim. A gente vai fazer mais um podcast falando sobre um jogo bem legal aí que a gente vai falar. Que é o... Não, não vamos falar. Não, vou falar. Deixa aí no ar. Só sei que tem uns pirata. Tem pirata. Essa é a jogadinha de marketing. Fica o agradecimento também à nossa loja parceira, né? Loja parceira tanto do Tábula quanto do Jogatina BG, que é Bravo Jogos. Bravo Jogos, do nosso grande amigo Emerson. Sim. Jogos aí com preços interessantes. Sempre tem um descontinho aí se você for pagar no boleto, ali no depósito. Sim, 7%, né? Tem um descontinho. E dependendo do que você compra, você tem frete grátis e você pode dividir em 10 vezes sem juros, cara. Você pode comprar aquelas 50 board games e dividir em 10 vezes ali. Pra ficar o ano pagando aí, né? Exatamente. Então entre em bravojogos.com.br. E agora partiu então pras notícias, né? Que a gente separou aqui no intervalo de 10 a 24 de julho de 2019. Bora lá. Começando então o mercado brasileiro, Renato, não teve muita movimentação nesse período aí, até porque acho que o pessoal deve estar aguardando muitas parcerias por parte da Gen Con, que deve vir no futuro, e a galera deve estar guardando, assim, as munições pro futuro, não sei. A impressão que eu tenho é que os bastidores aí estão sendo trabalhados, então, acredito que pro terceiro, quarto do ano aí, né, a partir de setembro, até eu acho que agora a partir de agosto, talvez, mas de setembro pra frente aí que a gente deve ter novidades, né, dos criadores. Porque foi tem algumas coisas anunciadas que ainda... Sim. Não saíram, então eu acredito que... Foi aquele levante, né, até o Diversion Offline, depois começou a dar uma decaída em questão de anúncios, né, mas já tem muita coisa anunciada pra esse semestre, né, na verdade, que a gente já está atuando nele, né, e a gente, eu não sei, cara, o primeiro semestre foi muito bom pro ano. Olha lá, mais um jogo da Galápagos acabou de ser lançado. Sim. Então, piscou, tem mais um Galápagos ali na sua estante, né? E a gente teve o quê? Muita coisa de RPG, né? Teve recentemente o Tormenta 20, que foi um sucesso, que eu comentei na última edição. E a New Order começou o financiamento coletivo do sistema de RPG, da segunda edição do sistema de RPG do Pathfinder, né? Que é um sistema que é oriundo de alguns designers que faziam parte da Wizards of the Coast, que transformaram no Pathfinder, né? Então, essa pegada medieval, fantásticas. Não sei se é um fato ou se é uma questão que eu ouvi, alguém comentou, mas na época que o D&D 4.0, que não foi tão... A quarta edição não foi tão bem recebida, surgiu o Pathfinder pra lembrar um pouco o 3.5, que foi o sucesso maior. Então o Pathfinder, ele tem um público bem cativo, justamente por conta desse desvio que o D&D teve, mas o D&D agora voltou com a quinta edição, né? Voltou pros trilhos novamente, né? Falando a respeito dessa campanha da New Order, né? É a campanha que atualmente que mais arrecadou por parte da editora, né? A gente fala editora... Muita grana, hein? Bastante. Editora, sim, porque até então ela antes fazia publicação de board games, né? Agora o foco dela é maior em RPG, até por conta de burocracia, né? Antes eles já tinham, já, né? O forte da New Order sempre foi ele, o... Sim. RPG. Tem uma grande história, grandes projetos, cada vez arrecadando mais. E uma prova disso é o Pathfinder agora, com aí aí arrecadado já 240.991. Sim. Beirando aí os 241 mil. Isso, eles pediram 65 mil, né? E esse é um jogo que... Esse é um sistema que vai lançar simultâneo com os Estados Unidos. Então, nem lá fora saiu. Então, quando lançar lá fora, né? A previsão do lançamento aqui, só pra passar pra vocês, é de dezembro desse ano. E, primeiro, RPG tá voltando... Na verdade, assim, nunca teve fora, mas tá mais atuante, né? Mais forte. Mais forte do que nunca, principalmente por Critical Role fazendo sucesso lá fora. Muitos canais aqui, o Skyfall aqui no Brasil, pelo pessoal do Formação Fireball, né? Faz um trabalho bem legal e RPG, querendo ou não, tem muita coisa pra desenvolver ainda, né? É, e é um público muito próximo dos board games, né? Sim. Pathfinder, você teve contato com o jogo do... Eu joguei o jogo de cartas, Devir, né? Pela Devir, cheio de promissão. Nossa, aí. Muito. Eu tive ele. Ele é um jogo bem legal. E lá fora, pela Paizo, né? Que é a editora que publica lá, tem muitos desses títulos. Inclusive, ela vai lançar num formato agora que não é aquele conjunto todo na caixa. Vai ser um formato novo de jogo de aventura, mas com o mesmo sistema que a gente tinha antes. Como se fosse uma reedição, mas mais enxuta, né? Mais informações, link na postagem. Isso aí. Renato, próximo financiamento coletivo aí? É mais um RPG aí, mas é um livro-jogo com RPG. Sim. Uma pegada do pessoal lá do Coisinha Verde, que é o Ronin, que foi financiado, né? Foi financiado relativamente até... bem pela meta que ele tinha. Que a meta, era R$10, mas é uma meta flexível, ele ia lançar, né? Sim. Então é um livro-jogo que você ali é um Ronin em busca de redenção. Quem já jogou livro-jogo já sabe como é que é o sistema. Tem ali decisões, e aí você vai marcando a sua decisão. Aquela sua decisão vai te levar pra um outro caminho, que vai te levar pra outro caminho. Sim. E aí, toda vez que você joga de novo a aventura, é uma nova aventura, porque você pode pegar caminhos diferentes. Né? Ah, você escolheu comer batata ou comer peixe? Aí você vai lá, página tal peixe, página tal batata. Aí você vai lá, procura, aí você lê lá, tem mais situações e você cada vez mais vai fazendo essa ramificação e bifurcando, né? Isso. Então, é um jogo que tem, pra quem curte jogos nessa temática, ele tem muita ramificação, né? Os jogos Captive, o Your Town, né? Que veio aqui no Brasil, né? E os Zombies e tudo mais, eles são jogos que são HQs, né? Pelo que eu vi aqui, são jogos do estilo HQ, né? Ou é livro mesmo? Eu acho que é mais livre. É mais livro, né? Porque o HQ seria tipo o Your Town ali, que lembra bastante coisa assim nesse sentido. Não é estilo quadrinhos, acho que tem ilustrações, sim, mas... Muito da hora, então pra quem tiver interesse, faltam apenas 4 dias, né? No dia da gravação, né? E o valor que você pega é a partir de R$30 com frete grátis. Olha aí. Pela Coisinha Verde, o Ronin. Renato, eu vou começar então com várias notícias aqui por parte da Cominor Not, né? A Simão, né? Simão. Ela teve bastante presente, principalmente por conta da Comic Con San Diego que tá rolando, né? Tá anunciando lá a quarta fase dos filmes da Marvel e tudo mais, né? Ela anunciou uma parceria. Ela, na verdade, já tinha anunciado aqui anteriormente, na última edição que eu gravei, que eles haviam anunciado um pack de Tartarugas Ninjas pro Zombicide, que ia ser vendido exclusivamente na Comic Con San Diego. Lembrando que é a Tartarugas Ninja do quadrinho da IDW. Ah, né? Da IDW, né? Não, que é bem do diferente. Nosso desenho animado, que a gente tá acostumado a Sim. ver e tal. E essa parceria da IDW com o Minor Not tinha anunciado um dos packs, e agora eles falam assim: ah, a galera ficou muito interessada, vamos vender a parte. Eles estão fazendo uma pré-venda que vai até o dia 5 de agosto, então você pode ir lá participar e comprar. Eu não sei necessariamente se entrega no Brasil, mas você pode entrar no link, vai deixar aí. Mas se você estiver na Gen Con, ou na Gen Con também que ocorre em agosto, ou agora na Comic Con San Diego, você pode comprar esse pack, esses dois packs lá. É, na verdade já foi, né? É, já foi, né? Acabou, é verdade. É, acabou, acho que nesse final se de semana, você né? esteve na se você esteve, Comic Con San Diego. Comprou, fala pra nós aí. Certo? Mas também teve mais com o Minor Not com a IDW. O que aconteceu aí, Renato? Rapaz do céu, eles soltaram um Kamehameha e surgiu aí uma fusão da IDW com a Simon pra lançar um jogo do Dragon Ball Z pra 2020. Cara, Dragon Ball Z com miniaturas. Porque assim, a IDW ela tem vários jogos de dado, né? De Dragon Ball Z, de Naruto, de um monte de franquias, de mangá. Só que nunca teve um jogo de tamanho, vamos supor, como se fosse videogame. Nunca teve um jogo AAA, né? Que a gente pode falar assim, né? Jogos de valor de produção alto pra essa temática de anime. O máximo que a gente tem hoje em dia no mercado nacional é aquele do Attack on Titan, né? E nem é tanto assim um jogo grande. Agora você pensa, um jogo no estilo Battle Royale que vai ter. Ele vai ter um sistema de combate através dos dados, né? De Dice Driven. E também vai ter muitas miniaturas. Pra quem gosta de Dragon Ball, é um prato cheio, cara. É um torneio aí, chamar a galera pra fazer aquele torneio. Sim, fazer aquele torneio assim, é justamente o Battle Royale do Dragon Ball, né? Onde sobra apenas um, né? Só um. Então, mais informações a gente deve ver no futuro com a mais uma parceria da Comunidade Nautica com a IDW. E agora, a parceria da Comunidade Nautica que ela anunciou também é uma coisa interessante, que é a parceria... revolucionário, hein? É revolucionário, pero no mucho, né? Eu vou explicar. Porque assim, ó, em parceria com uma empresa chamada Explorers, né? Ela anunciou pra 2020 o início da campanha no Kickstarter de um sistema de integração de board game, né? De peças físicas com o digital chamado Teburo, né? Que Teburo é a palavra do japonês do table, né? Teburo, né? Teburo. Isso. Ele vai ser um dispositivo que vai integrar os componentes. Não é qualquer jogo, né? Os componentes, eles vão ter essa integração com o sistema, né? É como se fosse um tabuleiro que quando você move uma peça, por exemplo, do Zombicide, que é o jogo que eles anunciaram, você pode fazer trade. Isso as pessoas vão usar, em vez de ter o playmat, vão ter o celularzinho que vai poder trocar o item. Você vai marcar quando você toma dano, ele vai contar automaticamente ali. É Zombicide Revolution, né? Sim. O título é um... Não, é Zombicide Evolution. Evolution. Você colocou, né? Um R ali, mas Evolution Las Vegas. Inclusive na imagem aqui, mostra como que funciona a questão do playmat, né? Você vai ter ali, ele vai dar mais escolhas pro Zombicide. Ele vai parecer um pouco mais parecido ali com Dead of Winter, porque você pode atirar nos amiguinhos. Então vai ter. Então ele vai ter uma interatividade maior, até por conta das possibilidades de uma inteligência artificial e de uma interface que um aplicativo pode acontecer. Então, explicando, né? Não é necessariamente uma realidade virtual que você coloca um óculos, você vai jogar o tabuleiro normal, só que quando você movimenta lá no seu tablet ou no seu computador que você tiver lá, ele vai mostrar o que você fez naquele jogo, porque a peça embaixo vai ter um sensor, que ativa, né? Ele vai ter uma parada ali que vai ativar e vai mostrar lá no tabuleiro e tudo mais. E ele mostra justamente como vai ser a integração dessas peças físicas com esse aplicativo. E a ideia é que esse aplicativo seja um sistema para diversos outros jogos, né? Mas por ser da Comunidade Nautica, não tantos outros jogos, né? Seria mais jogos da Comunidade Nautica ou alguma outra infinitos parceria. Infinitos jogos da Comunidade Nautica. Isso, ou parcerias por parte dela. Agora, né? Eu pergunto. Regra de divisão de zumbi, vai acabar? Por favor, cara. Os zumbis multiplicando, eu também acho meio assim. Se tiver um dia assim que eles vão falar, não, eu escolho que vão tirar o Power Imper, vão pra qual lado? Não, eles vão duplicar não. E... Então, essa é a informação. Sentido. Vai ter uma demonstração desse sistema durante a Gen Con no mês que vem. E a gente vai ver relato da galera que teve contato com esse sistema aí no futuro, e a gente deve comentar por aqui ou em redes sociais e tudo mais. É, mês que vem que é semana que vem já. É. Pra mim, eu tô no começo em julho, mas a gente tá... São daqui a 15 dias, né, a Gen Con. Sim. Renato, esse aqui é diferente. Esse aqui é um primeiro passo no mundo de board games. Rapaz, a galera gosta... Vejo muito, né, nas lojas aí, Funko. Ó, eu já vou deixar uma declaração polêmica. Eu acho horroroso. Eu acho personagem humano transformado em Funko, acho horrível. Dependendo da situação, funciona, mas o personagem eu acho muito feio. É, eu vou dizer a verdade pra você. Eu prefiro outras miniaturas. Não, sim. Mas eu acho que tem o seu público. Tem público, com certeza. Tô falando que é ruim. Eu acho gosto. Bonitinho. Você gosta, ótimo, cara. Eu acho bonitinho. Fala a verdade, eu acho bonitinho. Não compro mais porque eu não tenho mais espaço pra mais hobbies na minha casa. É. O dia que eu tiver uma mansão, mas quem sabe. Mas aí a Funko, né, essa criadora de miniaturas fofuritas, que anunciou aí um jogo, né? Um jogo de... Um sistema, né? Um sistema. Chamado Funkoverse Strategy Game, né? Que vai ter jogos aí de vários temas, né? Várias dessas franquias que eles têm a licença pra Sim, lançar. Ele tem licença quase tudo, né, cara? Se você pegar... Às vezes tem o Eric Lang lá de Funko, mas... Deve ter Bruno Faiducci. Sim, deve ter um Feld ali. Mas brincadeiras à parte, é assim, não vai ser qualquer Funko que você vai pegar. Você vai pegar os Funkos exclusivos pra esse do sistema, jogo, né? Tem que ser ele vai atender o universo do Batman, do Harry Potter, do Rick and Morty, e também tem mais Golden Girls, que é aquele... É um seriado antigo lá que tem a Beth, eu esqueci o sobrenome dela, enfim. E o sistema vai ser o seguinte, você vai poder jogar de 2 ou 4 jogadores em times ou versus, né? Onde você vai com um mapa ali, você vai movimentar taticamente, tem rolagem de dado, cartas e tudo mais, e você vai ter que cumprir objetivos. Quem fizer o objetivo ou mais pontos, vence a partida. Vence a partida. Né? Eu achei interessante porque é o primeiro passo. Pode ser que no futuro eles possam trazer integrações pros Funkos que existem, né? Dependendo. Talvez, é. Pode ser que surja. É. Talvez tenha que ser um tabuleiro um pouco maior daí, né? É. Na postagem vai ter o link do trailer deles, né? Tem um trailerzinho que mostra lá como funciona e tudo mais, né? Com os Funkos se movimentando. Mas a proposta é interessante, né? Eu acho legal. Que lá fora, nos Estados Unidos, isso vai ter um certo... É, talvez é que se alguma empresa trouxer pra cá, eu acho que tem público pra isso. Tem. Porque... E é mais uma forma de trazer uma galera diferente. Sim. Pros board games. Fala o meu Funko aqui, cara. Se puder fazer um sistema onde você só compra as cartas e usa o sistema, cara, seria... É uma oportunidade de ouro pra eles fazerem. Então, show de bola aí pela Funko Games. games, né? E esse aqui é uma notícia interessante, porque a gente tá falando agora um pouco de Kickstarter e tudo mais. Teve um site especializado em campanhas de Kickstarter voltado para jogos, não só board games, mas também videogame, chamado Ico Partners. E ele vem fazendo uma pesquisa desde 2012, mostrando o número de campanhas Kickstarter, projetos aprovados, projetos financiados, valor arrecadado e tudo mais. E eles colocaram nesse relatório que aproximadamente 7 jogos são financiados todos os dias dia, né? Na categoria de tabletop, né? Não são apenas board games, mas RPG, sistema de RPG, miniaturas, né? Tudo isso, dados, board game, equipamentos, isso, né? Tudo que envolve o mundo de board games, 7 projetos são financiados todos os dias, né? O mais interessante também é que, comparando o primeiro semestre do ano passado com esse semestre desse ano, já teve um crescimento ali bem expressivo, né? Apesar de não ter arrecadado tanto mais, mas arrecadou o equivalente. E a gente vê isso, sei lá, com empresas surgindo, a Awaken Realms, né? Que faz uns campanhas Kickstarter. Antigamente o título era da Communion Not, que fazia. Que fazia os milhões com os Zombicide, milhões, né? Com Zombicide, com. Enfim, Blood Rain. É, exatamente, que é nesse lance. Mas hoje, quem tá detendo o papel ali de uma campanha que vai fazer muito dinheiro com miniaturas e tudo mais, é a Awaken Realms. E a gente vê também o crescimento, né? A gente vê, por exemplo, o Torres de Arcano, que foi lá fora, financiado pela empresa que o Daniel Alves abriu lá fora pra poder fazer isso, né? Porque não é qualquer pessoa pode abrir, né? Só se você tiver empresas. Alguns países. Aí por isso que às vezes a pessoa vai lá e abre um país e. Abre um país. Eu vou abrir aqui a República aqui de Curitiba. Enfim, é isso aí. Então, fazendo um comparativo com o videogame, ele teve. Nesse site ele mostra. O videogame ele teve um crescimento muito grande ali a partir de 2012, onde teve o boom do Kickstarter pra videogame. Só que depois ele teve uma queda mais considerável. Assim, não teve nada expressivo. É bem diferente a questão de videogame com os board games. Board games tá em crescente e o videogame já tá uma queda mais suave, assim, sabe? Isso acontece, eu acho que por causa de grandes títulos, né, também. Sim. Porque as grandes empresas lançam ali os títulos, acabam pegando essa fatia aí. Pois então isso só tem a crescer, e a gente também vê isso com as campanhas no Catarse, né, que é o nosso Kickstarter, entre aspas. Por enquanto tá uma boa crescente pra nós, é melhor, né, cada vez mais pessoas, mais concorrência, e sempre é vantagem para... E as grandes empresas de board games sempre lançam seus projetos no Kickstarter, quase sempre, né, a maioria delas lançam. Quer dizer, não sou a maioria, mas muitas, né, como a gente já falou, lançam lá. E as de videogame não, né, as de videogame já vendem direto. Aqui videogame teve uma campanha no Kickstarter do jogo da Double Fine, que ia trazer um adventure game e foi um sucesso. O cara do Mega Man também fez o Mighty No. 9, foi um sucesso. Mas deu tanto problema que a galera começou a investir pouco. Então é uma plataforma mais para jogos indies, né? E diferente pros board games. Não diferente, tem indie, mas também tem muita gente tipo, de peso lá, né? Então, show de bola. Partiu pra próxima notícia aí, Renato. Então a editora Capstone Games, junto com a Frosted Games, anunciaram aí pra SPOS, que vai ser em outubro, o jogo Cooper Island, que vai ter demonstração já agora na Gen Con também. Sim. Ele é uma exploração marítima em busca de colonizar novas terras. Então, em 5 rodadas, quem tiver ali desenvolvido a sua melhor frota, vence a partida. E é um dos designers do Lagranja, né? Sim, né? É o Andreas Odendal. Isso. E, cara, o tabuleiro é muito da hora. Ele é um tabuleiro, assim, como se fosse uma cruz, assim, né? E onde as pessoas vão saindo... Tem um tabuleiro central, como se fosse as capitais, e você vai expandindo pros lugares diferentes nessa era da navegação, da exploração e tudo mais, onde você vai colonizando, e você vai empilhando tiles, e você vai criando regiões. Então, a ideia do jogo tá bem legal. A Capstone... Produção dos jogos são muito bem bons, legais. Né? Então, se vir no Brasil, pra nós, é bem sucesso, né? É, vamos torcer aí, né? Quem sabe. Essa é uma notícia que vai passar mais rapidamente aqui, que foi anunciado o novo Marco Polo. Marco Polo 2, né? Não necessariamente esse vai ser o nome dele, né? Quem anunciou foi a Hans Ingluck, que é a desenvolvedora lá fora, e tava já em teste durante a Berlin Con, né? Que teve ali mesmo final de semana da Spiel, e lá na Berlin Con teve essa demonstração desse jogo, né? O tabuleiro, se você olhar assim, de relance, parece a mesma coisa, mas se você for entrar com detalhes, ele vai mostrar as regiões de ações diferentes, mas você vai ter dados pra você movimentar o seu boneco no tabuleiro, você casinha vai ter caminhos diferentes, casinha pra construir. Então a ideia do jogo é semelhante, só que ele vai ter umas ações diferentes, e a gente vai ver mais informações aí no futuro, e provavelmente vai ter mais detalhes durante a Essen, né? Spiel Essen desse ano. Imagino que Essen deve lançar. Sim, com certeza. Eles podem mudar o jogo, né? Porque eles tinham prometido, é a mesma equipe da Cranial Creations. Sim. Que prometeram o Lorenzo Magnífico versão card game e mudaram agora. Que agora o outro nome Princess of Renaissance. Sim, que eu falei na última edição e tá um sucesso do que anunciaram, a galera tá muito no hype. E parece uma caixinha, na verdade você vê uma foto, é uma caixona, cara, muito animal. E tem uma, um negócio da burquinha. Sim, também. As burquinhas lá faz um coisinho. Que é um jogo de engine build, né? A Von Rider Games anunciou a segunda temporada de diversos livros-jogos que já esteve antes no Kickstarter e agora já está em pré-venda pela editora. Sim, pra quem jogou Your Town, jogou Captive, jogou outros jogos, essa foi os jogos da primeira season, né? Da primeira temporada, né? E agora esses jogos que vão vir dessa temporada vai ser jogos baseados em super-herói, vai ser jogos de piratas, jogos de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Cara, esse Sherlock Holmes eu quero muito jogar, cara, porque só o fato de ter até mais Sherlock Holmes, aquela coisa mais vitoriana, né? Dependendo do que for, pode ser muito interessante pra uma gráfico novel que você vai escolhendo as coisas. Descobrir o mistério de investigar, sim, né? Sim. Você chegar a ajudar ali como Watson. Pois é, né? Então... E imagino que a Grok Games deve trazer. Cara, também, se trazer, por favor. Ó, esse eu quero comprar na pré-venda da Grok Games, olha aí. Olha, eu não sou muito pré-venda, mas não é muito bom falar isso, mas deixa aí. Tá, né? Gravado, hein? Bora pra parte de premiação então, Renato. Premiações? Certo, vamos lá pro Indiana Jones Awards. Quase o Indiana. Sim. Mas eu descobri por que esse nome Indiana Jones. Eles pegaram baseado no sistema de RPG do Indiana Jones. Bem antigo. E daí eles fizeram a premiação. É bem interessante a forma que eles colocaram ali. Então fala aí um pouco. O que é esse Indiana Jones? Indiana Jones, essa premiação, né, do Indiana Jones, é uma premiação que ela vai selecionar alguns títulos. Não necessariamente títulos de board games. Não apenas jogos, como também às vezes pessoas, às vezes canais de YouTube, às vezes eventos, né? Como teve o caso da Gen Con 2 anos atrás, que ganhou a premiação, né? A Gen Con ganhou, né? Só pra você ter uma noção. E essa premiação, ela decide pelo mérito e não a popularidade, nem somente pelo fato comercial dele, né? O sucesso comercial. O corpo dos jurados é diversas pessoas da indústria que votam, né? Eles premiam não apenas board games, RPG, jogos miniatura, canais ali, como eu disse, mas também, às vezes, videogame, do que for, histórias, livros e tudo mais que envolve essa parte do hobby de jogar. Por isso que ele fala assim, The Indiana Jones Awards for Excellence in the Game. Excelência em jogos, ó. Então é muito legal. Ele existe desde 2001 e ocorre a premiação diversas ali. O Eric Lang ganhou, a Gen Con ganhou, né? Teve sistemas de RPG que ganharam, então. E pra esse ano, eles selecionaram os conteúdos que vão concorrer, né? Que vai ter o resultado no dia 31 desse mês, que foram dois jogos de tabuleiro, que é o Holding On, The Troubled Life of Billy Keir, e o The Mind, que é aquele card game polêmico que é Ame ou Odeie, né? Ame, mas ele tá na boca do povo. E também, além dos jogos que eu citei, o livro de D&D, o livro de artes, Arte e Arcana baseado em D&D, também tá participando, e o sistema de RPG Star-Crossed também tá participando do Indiana Jones Awards 2019, e o resultado deve sair no dia 31, a gente deve comentar aqui pra vocês em breve. Falando em resultado, Renato... Olha lá, rapaz, é essa premiação aí que é uma das mais... A gente no Brasil... O Spiel des Jahres, pra gente aqui no Brasil, eu acho que é um dos prêmios que a gente mais espera, porque foi o primeiro que a gente teve contato, canais. Eu acho que ele valia... Não que não vale, ó, deixar um disclaimer aqui, não é que não vale, mas eu acho que ele tinha um impacto maior pra nós antes. Hoje, a gente vê qual que é a direção da premiação, a gente acha legal, mas não é necessariamente o que o público hardcore de board game, né, os cracudos dos board games, entre aspas, que coloca assim, que vai atrás. Né? Sim. Até porque tem o Origin, né? Tem outras premiações que premiam de forma diferente. Sim. Né? No caso aí, o Spiel des Jahres, ele premia os jogos lançados no mercado alemão, tem os critérios próprios deles, né? Então, geralmente são jogos mais fáceis, às vezes algumas indicações não estão necessariamente relacionadas à categoria ali. Sim. O pessoal fica meio, mas será? É, fica aquelas coisas, né? E lembrando que já tinha saído antes o Kinder, né? Foi o Vales of the Vikings, aqui, ó. E aí agora, sim, finalmente os vencedores do Spiel des Jahres, que é o jogo família, e o Ken Spiel des Jahres, que é o jogo para especialistas. Isso. Que o Spiel foi o Just One, que tá saindo aí até o final do ano pela Galápagos, com o nome de Só Uma. Não vi o jogo, fala a verdade. Party Games eu dificilmente vou atrás pra saber de novidades. Eu acho, pelo que eu li um pouco, sim, me interessou bastante, porque é uma forma diferente de party game, né? Não aquele party game assim que você tem que fazer take dash demais. Não, party game, quando sai dessa forma, eu acho interessante. E o jogo que falamos aí, nosso primeiro Meeple Vortex, que é o Wingspan, lançado pela Stonemaier Games, da Elizabeth Hargrave, que ganhou aí, né, junto Kenner, né? Kenner Spiel des Jahres. Isso. Vale a pena comentar também quem concorreu, né? Foram os finalistas do Spiel, né? Foi o Llama e o Werth Vorter. E com o Wingspan concorrendo o Kenner Spiel, teve o Carpe Diem. E o Detect a Modern Crime Board Game, né? Da Portal Games. E teve outro jogo do Feld ali, que é o Carpe Diem. Então, show de bola. Assim, o Wingspan, eu fiquei curioso, assim, tipo, opa, botou, mas eu acho que faz sentido dentro da direção do prêmio, dentro, né? Dentro do prêmio, sim. E partiu lá pros Kickstarter e dá um alô pra galera no chat. Kickstarter, dá um alô pra galera. Isso. Começando então a parte das campanhas no Kickstarter, olha só que da hora. Separamos quatro destaques aqui. Mas são quatro projetos que, olha... Quatro projetos de peso ali, né? Renato, o primeiro deles é o... Margraves of Valyria. Sim. Que seriam aí os soldados, né? Os guerreiros aí. Já saiu vários jogos baseados nesse universo do Valyria. Sim. Que tem a arte do Mico, né? Você que conhece aí o Trilogia do Norte, Mar do Norte. Isso. Arquitetos é aquele mesmo o artista. O Dice Settlers também. Bastante coisa, ele é a ilustração dele. E o mundo de Valyria é ele que tá sempre ilustrando, sempre fazendo. E a editora Daily Magic lançou aí mais um jogo que você vai fazer, você vai ter ali a construção de mão, quase num deck building, pegar cartas, a alocação de trabalhadores no mundo de Valyria. Já é o quinto jogo aí dentro desse universo. E, cara, me pareceu um projeto bem interessante. Segue toda a simbologia, ícones, a pegada artística ali, né, a direção de arte dos jogos anteriores. Sim, isso é bem legal, né? Tem várias cartas, a parte de iconografia, a parte da arte, a parte do tabuleiro, né? Vai ter um tabuleiro onde vai ter posições de várias cartas que você vai poder utilizar como construções, perdão. Né? Você vai ter moedas, você vai ter os trabalhadores, né? O que são os meeples que você coloca. Vai ter um tabuleiro também de um track que você vai competir pra galera pra você subir em quatro faixas diferentes, né? Que você vai subindo. São as guildas, né? Sim, exatamente, né? Aí você tem cartas de monstros, cartas de cidadãos. Eu vou colocar tudo. Eu coloco tudo pra garantir porque não tá certo, né? Cara, bem legal. E cada jogador também vai ter um tabuleiro ali com uma das cinco facções, né, que você vai poder selecionar. Cinco personagens ali. Em cinco cores, olha, eu achei interessante que não tem verde, né? Tem o azul, o roxo, o vermelho, o branco. E o amarelo. E o amarelo, né? Amarelo, show de bola, melhor cor, né? Então é isso. É, falando a respeito da campanha, Renato, quantos dias faltam aí? Cara, faltando aí 13 dias. De 20 mil, já conseguiu aí 52 mil dólares. Show de bola, né? Isso. Lembrando que tem ali o precinho pro Brasil, né? 45. O envio 45 dólares e o jogo custa 49 dólares. Então, daquele mais ou menos, né? Mas pelo menos entrega no Brasil. Entrega no Brasil, já manda, né? Então, poderia ter um freight friendly? Poderia. Sim. Mas exatamente. Eu acho que vai ser agora mais difícil pra vir esses projetos pra cá. Daqui uns 3, 4 anos, quando consolidar o acordo Mercosul com a União Europeia, pode ser que melhore isso, né? Isso é uma coisa interessante, né? Torcendo aí pra. Sim. Bom, Renato, eu vou puxar um próximo Kickstarter aqui, que é do jogo Rush MD. Ele é um jogo em tempo real, da mesma empresa, da Artipia Games, que fez aquele jogo que foi lançado no Brasil pela Flick Games, chamado Kitten Rush, né? Kitten Rush, lançaram também o... Fields of Green. Isso, né? Aí. Mas o Fields of Green é diferente do Rush MD e também do Kitten Rush, porque esses dois jogos são de tempo real. Tem os reloginhos ali. Sim, tem as ampuletinhas que você vai, baseado na temática desse jogo, então você vai ter que atender a galera, você vai ter que, tipo, fazer a parte da triagem, tudo isso relacionado ao tempo. E é uma coisa que é interessante. Eu não joguei o Kitten Rush, eu tenho muita vontade de jogar. Ele parece muito legal, muito divertido de jogar a galera. Porque é um jogo, é desse tipo de jogo cooperativo que foge da curva, sabe? Daquela curva que a gente tá acostumado. Sim. Que é interessante. E eu acho maravilhosa a arte. Não, e o legal desses jogos assim em tempo real é que não tem alpha player, né? Sim. Ou todo mundo faz a sua parte ou perde. Porque o alpha player vai surgir naquele cooperativo que tem que pensar. Não, deixa que eu penso aqui pra você, então deixa eu jogar sozinho. Você não falou, mas eu imagino que ele é cooperativo. Sim, ele é cooperativo, né? Ele é um jogo em tempo real cooperativo baseado na alta pressão do centro médico, né? Como se fosse aquele Team Hospital, né? Que é aquele jogo da EA, mas agora é um tempo real muito louco ali, né? Lembrando, ele atende de 1 a 4 jogadores, faltam 12 dias pra finalizar a campanha, eles pediram 20 mil, atualmente tá arrecadando 43 mil, ele custa 55 dólares o jogo, e sobre o envio pro Brasil, deixa eu só confirmar aqui, ele envia até 18 dólares. Tá barato. É, tá barato ali. Ah, não, minto, 20 dólares aqui, ó, Brasil. Quem tiver interesse, entra na campanha do Kickstarter do Rush MD pela Artipia Games, certo? Partiu agora para mais um Kickstarter, Renato. Olha, aí é um jogo que estavam perguntando aí, inclusive... Sim, foi o Rafael que mandou ali no chat. Então, o Trudevan Legends, pela Simon. É um jogo aí cooperativo para 4 jogadores, em que ele é baseado num sistema de RPG, que era o Trudevan... Como que era o... É o Trudevan Chronicles. Isso. Né, que foi um sucesso no Kickstarter. Eles arrecadaram 200 mil com o sistema de RPG, né? Foi um sucesso, considerável ali, né? E o Trudevan é pela Communion Notch. Eric Lang, mais um jogo do Eric Lang. Sim. Com a ilustração aí do Paul Bonner. No, não apenas o Eric Lang, mas também tem o brasileiro Fel Barros e também o Guilherme Goulart. Isso. Então temos brasileiros aí na Communer Not. Sim. E aí fica o protesto. Por que não tem Brasil Friendly nesse projeto? Cara, é verdade, hein? Será que talvez fica a mãozinha da Galápagos no futuro? Não sei, mas... Toda vez que quando alguém fala Galápagos, vem na minha mente o barulho... O Rafael perguntou o que a gente achou. Eu dei uma olhada na campanha em si. Eu achei que ele faz um misto do universo do RPG ali. É de temática céltica com nórdica, né? É, celta com vikings. Isso, com ali, vikings, né? E tal. Que ele vai ter toda a parte fantástica. Vai ter monstros, trolls. Você vai ter esqueletos e tudo mais. É um jogo de campanha, né? Sim, são várias campanha. Partidas. Tem um sistema que lembra um livro-jogo misturado ali com um Seven Continents, né? Que é aquele jogo de cartas. Você vai explorando, né? O jogo vai vir com mais de 450 cartas, né? Obviamente vai liberando vários personagens. Os personagens têm classes, por exemplo, você vai ter um Rogue, vai ter um Warrior, vai ter um Ranger, vai ter um Jim Walker, né? Olha que da hora, um Bardo, tudo mais que você vai tendo ali. E você vai explorando nessa terra. Ele fala que cada sessão de jogo é pra durar uma hora de jogo. Ele atende de 1 a 4 jogadores. E ele tem um sistema que não tem rolagem de dados. Olha só, que interessante. É um, né? Bag building, né? Bag building, né? Que você vai colocando as fichas, que lembra um pouco o Arkham Horror LCG, né? O melhor LCG de todos do universo, na minha opinião, claro. Né? Mas e é interessante que você vai utilizando essas fichas, você vai pegando pra preencher espaços em cartas. E fazer ações. Pra, né? Fazer ações, pra os monstros atacarem. E cada região vai ter um símbolo específico onde você vai poder farmar, né? Buscar por mais desses símbolos. Bem interessante a proposta. São cartas quadradas, então o sleeve não vai ser tão prático assim. É, até porque você não vai precisar pôr sleeve, porque as cartas, elas geralmente vão entrar no tabuleiro. O Sim. tabuleiro, ele tem um espaço pra você colocar carta. Olha, da que hora. Até a inovação, né? A novidade Sim. desse sistema é isso, porque você consegue tá ali, parou, acabou aquela partida, as cartinhas vão ficar ali, você dobra o tabuleiro, guarda. Amanhã você quer jogar? Joga de novo. Então você consegue salvar aí a partida onde parou. Sim. E é uma campanha que você reseta, né? Você não vai, não é Legacy, não chega a ser Legacy. Você não vai rasgar carta, você não vai colar nada. Sim. É, coloca, tira, pronto, acabou. E também tem uma coisa aqui interessante, porque ele vai ter vários livros, ele fala The Book of Sagas, né? Esses livros das sagas, eu não sei necessariamente se são cenários, se é uma campanha contínua, né? Mas é um livro ali que vai ter muitas páginas, vários desses cenários que você vai fazer, e eu não sei necessariamente se são contínuas, né? Pelo que eu não cheguei a ler o suficiente a respeito disso, mas eu achei interessante a proposta, algumas miniaturas, né? Não tantas miniaturas igual a gente tá acostumado pela Communion Knot, mas muitas cartas, muito conteúdo que vai vir de valor de produção, então show de bola. E tudo isso por apenas 90 doletas. 90 doletas, né? Mas aí um frete, se eu não me engano, é 65. Já vou confirmar o frete, mas falando antes dos valores, né? 21 dias pra finalizar a campanha, pediram 200 mil, já passou de $1 milhão em arrecadados. Menos 24 horas. Menos 24 horas, né? A Communion Knot falam lá, olha que a Walking Realms faz igual, ela vai lá e faz igual realmente. Né? Mas falando a respeito do frete, né? $90 a $95 pra América Latina. Então, salgado aí. Então, quem tiver muito dinheiro no bolso, pode participar aí. Tá com 200 doleta parado? Tá 200 doleta parado? Investe. Eu, não é o meu caso, mas se você tiver, investe na bolsa. Do que, enfim, brincadeira, compra um joguinho se você curtir a ideia. Parabéns aí pro Fel Barros e também outros brasileiros. O Jordi Adam, participou também, né? Que tem um escritório da Comunidade Norte no Brasil. Então, querendo ou não, eles têm envolvimento e ideias de design. Vá pra lá, por parte deles. Bem, show de bola. Bem, vamos para o último Kickstarter que eu separei aqui. Foi o Kickstarter da Awakened Realms. Tá falando agora dela aqui, né? Awakened Realms, querendo ou não, fazendo aquele Kickstarter show de bola que pediram 49 mil, atualmente tá em quase 3 milhões. Quase 3 milhões, né? Aqui, a gente tá vendo o valor subir aqui sem parar, cara. Tá uma coisa absurda. Faltam 14 dias. E ele é um jogo cooperativo que ele vai ter toda uma questão da arte, né? Promete uma campanha de 50 horas, né? De campanha onde você, fora que você vai poder ter os stretch goals e tudo mais, e expansões, se você quiser pegar coisas adicionais. Ele vai ter poucas miniaturas, mas vai ter muitas cartas, muitos tokens e muito conteúdo. Ele é um jogo Dream Crawler, né? Não é Dungeon Crawler, né? Ele vai desbravar os sonhos. Desbravar os sonhos. A capa dele é uma capa bem interessante, porque a gente até brincou, né? Que a capa da faz na imagem. Pra fora. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na imagem pra vocês. Faz sombra aqui, ó. Cara, eles fazem um trabalho bem legal. Fizeram um trabalho incrível com Nemesis, fizeram um trabalho incrível com Lords of Hellas e muitos outros jogos. Então, pra quem curte jogos nesse sentido, de exploração, de temáticos americanos, a Awakened Realms faz um trabalho incrível. Falando a respeito dos valores, a caixa básica é 75 euros, atualmente $93. E com a expansão, né, que ele vai adicionar também, você pode pegar por $145 o Dream Walker Pledge, né? Falando a respeito do envio para o Brasil, ele envia para o Brasil, mas ele faz assim, ó. Se você pegar só a primeira caixa, você tem um envio único, mas se você pegar a caixa com a expansão, você pode optar por fazer em duas levas, né? Receber o jogo primeiro e depois a expansão no futuro, ou você espera receber as duas no futuro pagando menos, né? Por exemplo, se você quiser numa única wave, é por $30 a $32, e em duas waves vai de $47 a $50, porque são dois envios, querendo ou não, né? Então, quem tiver interesse, vai estar linkado aí pra vocês. E depende da sua pressa, né? O Lords of Hellas até hoje ainda não chegaram às expansões. Sim, né? Exatamente. Então é aquele esquema que também o Nemesis vai vir no futuro, então eles fazem esquema e eles vão entregando conforme a possibilidade deles, certo? E com isso, vamos lá falar a respeito dos eventos que vão surgir aí no Brasil nos próximos dias, certo? Lembrando, sempre no final do podcast a gente fala sobre os eventos que vão rolar nos próximos dias. E se você quiser divulgar o seu evento, entre em contato com a gente, tanto comigo, tanto com o Renato, no Tabula Quadrada, no Jogatina BG, respectivamente, né? Uhum. Ou inversamente, respectivamente. E você pode falar, pode divulgar o evento, a gente divulga grátis, a gente não cobra, a gente tem o maior prazer de falar sobre os eventos, a galera se reunindo pra jogar, fazer amizade e tudo mais, certo? Sim. Renato, no dia 27 desse mês vai rolar o quê? Próximo rapaz, sábado. Rapaz do céu, vai rolar lá em Fortaleza, a quinta edição do Fortaleza, pessoal, maravilhoso. O Desplugadamente, grande inclusive, abraço. Tá no chat aí. Um grande abraço, cara. Fortaleza é uma cidade maravilhosa. Fui lá uma vez por um curso, né, que eu fiz. E, cara, como é bonito. E, tipo, eu não gosto muito de praia. Eu sou o cara que não gosta de praia, né? Mas como é bonito eu passando assim, tipo, quando você sai... De avião, assim, você passa e vê aquele mar maravilhoso. E eu sei que Fortaleza é a capital dos humoristas, né? Lá, sim, você vai lá, tem stand-up, tem o parte humorista. E a galera lá também muito divertida. Fizeram... Muito gente boa. Já 4 edições do Desplugadamente, o evento que rola em Fortaleza nessa vez. Mais um evento que vai rolar na quinta edição, no dia 27, sábado agora. Vão lá participar, evento gratuito. Faça amizade, jogue bastante e conheça novos jogos e novas pessoas, certo? Próximo evento que eu vou separar aqui é o evento... Vai ser a maior feira de representatividade feminina geek, né? Ela vai unir forças... por parte da organização, tanto do Lady Lúdica quanto o Minas Nerds, que vai ter muito board game, vai ter RPG, vai ter games, você vai poder fazer as tatuagens, né? É um evento pra muita gente, né? Pra, sim, eu acho meio interessante. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, como sempre, né? É um evento que as meninas fazem faz muito tempo já, não apenas o Lady Lúdica, mas também tem o evento do Se Joga. E esse evento, ele vai rolar no dia 3 de agosto, certo? Ele vai custar R$5 pra entrar. Pode ir, meninos? Podem. Primeiro, respeita as minas, antes de qualquer coisa, né? O evento vai rolar no Arena Topo, né? Vai ser tipo num terraço de um prédio. Vai ser muito massa. Massa. Vai ter oficinas, vai ter flash tattoo, RPG, HQs, videogame, muito mais. Roda de conversa. Sim, roda de conversa. Então, vão lá participar, R$5, lá no Rio de Janeiro. A maior feira de representatividade feminina que o Rio já viu, certo? E começando às 15 horas, né? Sim, exatamente, 22. Né? Falando a respeito também aqui do Desplugadamente, que é interessante a gente comentar, ele vai rolar na Faculdade Farias Brito, a partir das 9 horas da manhã até às 18, né? Eles se reúnem lá num dos auditórios. Provavelmente vai ter um ar-condicionado show de bola, opa, porque é quente pra caramba lá, né? É, em Fortaleza vai precisar. É, Fortaleza. Olha lá, ó, previsão. 20 a 30 graus Celsius. No inverno. Muito ensolarado. No inverno, muito ensolarado. Então, vão lá sair do sol, entrar lá numa sala refrigerada, né? E jogar um board game com a galera lá de Fortaleza, certo? E com isso, cerramos mais um... Cerramos. Mais um podcast aqui. Renato, o que vamos jogar aí nos próximos dias, né? Cara, eu vou jogar aí pela segunda vez a saga da Trilogia do Norte. Nesse final de semana aí, estamos aí marcados, agendados. Por enquanto, é isso aí que eu vou jogar. Eu não sei. Semana que vem eu... Não, mentira. Eu tenho uma partida de Scythe amanhã. Olha aí. Vamos abrir o Trello aqui, ver quantos relatos estão participando. Não, vamos abrir o Trello, não. Vamos falar aqui mesmo. Deixa isso aí. Bom, eu vou jogar aí provavelmente nos próximos dias mais uma partida de Star Wars Rebellion. Que jogo da hora. E devo jogar mais Root, né? Que não consigo parar de jogar Root. Root. Saudades. Quase falei palavrão, mas enfim. Cara, próximo conteúdo que você vai publicar aí no Tabula que vale a pena comentar aí. Cara, possivelmente Outer Ring, ou não sei se vai ser em vídeo ou escrito ainda. Sim, então acompanha os canais aí. Os dois aí prontos aí, eu não sei ainda qual que eu vou lançar primeiro. Exatamente. E eu acho que alguma coisa, talvez do Inish também, talvez. Ah, o Inish. Muito da hora aquele jogo, cara. É um jogo que a Conclave anunciou faz um tempo, né? Anunciou. É, mas não fala mais nada. Não tem previsão, nem. Que é da Matagô lá fora, né? Matagô. Sim. Eu devo publicar na sexta, talvez um jogo da semana. Depois eu vou explicar por que eu não tive 2 semanas de hiato. Inclusive, amanhã, ó, amanhã vai ter a gravação com o Renato, não esse Renato, o Renato da Geeks and Orcs, que vai ser o ficha do jogador desse grande mês. Renato. Quarta-feira da semana que vem a versão editada desse podcast, certo? Então, galera que tá ouvindo o podcast, muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui. Abraço e até o próximo turno. Abraço até o próximo turno.